cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, então bem-vindos aqui a mais um cá se fazem, cá se tocam no FM da Boa Nova. A promessa é essa sempre, depois quando chegamos perto do final do ano, temos sempre muitos lançamentos que queremos destacar. Portanto, daí deixamos aquela rotina de uma banda por semana para passar a ter duas, três, quatro, enfim, quantas sejam necessárias até que efetivamente consigamos levar aquilo que, da produção nacional que queremos levar aos nossos ouvintes. E acho que ninguém perde por isso, muito pelo contrário. Portanto, haja paciência para que aqueles que nos habitualmente ouvem aqui no FM da Boa Nova assim possam gostar. Pelo menos que tenham um tanto gosto como nós temos de convidar aqueles que efetivamente vêm aqui apresentar os seus trabalhos. E hoje, curiosamente, é uma primeira vez. Não que não seja alguém que anda na música há muitos anos, porque anda. Estamos a falar de Jorge Rivotti, que, curiosamente, vem nascer no Brasil, vem estar em França, depois, de repente, vem para Tomar, onde se cria, digamos assim, e hoje, ou que vamos saber, até mora em Lisboa. Mas bem, deixemos que seja o Jorge Rivotti falar de si próprio. Antes de mais, bem-vindo aqui, ainda que virtualmente, ao Oliveira do Hospital. Obrigado também, Pedro, pelo seu convite e por estar aqui nesta rádio Boa Nova, do Oliveira do Hospital, cidade onde já passei como turista, mas nunca toquei aí nessa cidade. E desde já, também um bom dia, ou uma boa tarde, neste caso, a todos os ouvintes e também ao Pedro pelo convite. Muito obrigado. E assim, é grato saber que aceitou logo à primeira. E, efetivamente, temos de fazer aqui meia culpa, porque o Jorge Rivotti já anda muito na música. Aliás, este programa do qual estou a falar já tem uma década de existência, portanto, pelo menos há um disco que já podia ter aqui destacado. A verdade é que há uma meia culpa, e até posso dizê-lo sem deselegância, tenho que dizer assim: o Jorge Rivotti é um nome que, de algum modo, eu pouco conhecia. Sabia das ligações que tinha até à Quinta do Bill, portanto, com quem já colaborou. Sabia que era de Tomar, mas em termos musicais estava muito aquém de saber aquilo que, enfim, que vinha fazendo. E hoje espero estar a redimir-me desse pecado, bendito, com este destaque ao Lisboa A7. E que é, aliás, até para o próprio nome, e depois quem vem ouvindo as músicas, e como eu já tive o gosto de ouvir, e quem está aqui a ouvir a nossa conversa, aos poucos vai conhecendo este álbum, é efetivamente um tributo àquela cidade que hoje, ao que eu saber, é onde vive. Sim. É uma cidade onde vivo, onde partilho também a minha vida, e acho que é uma cidade, acaba por ser uma cidade, não a cidade de Lisboa, mas isto é uma cidade do mundo neste momento também. Uhum. É uma cidade onde chega muita gente, onde trazem muita coisa, mas levam muita coisa também, que esta cidade é culturalmente, a todos os níveis, muito rica, tanto a nível paisagístico como, isto, digamos que é a vista para Portugal. Portugal não nasce aqui exatamente, mas é uma, digamos que é uma súmula de todo o nosso país, não é? Porque grande parte das pessoas deste país estão em Lisboa, e grande parte dos habitantes de Lisboa não são exatamente de Lisboa, não é? E também tem enriquecido muito e fiz e tentei fazer pelo menos uma súmula através da música e também da fotografia, porque isto é um projeto que tem um pouco a ver também com os passeios por Lisboa e fotografias de Lisboa, e de certa forma foi uma inspiração também para homenagear esta grande cidade, não só Lisboa em si, mas em Portugal de uma forma geral. Bem, efetivamente, há dias que falávamos aqui num programa que está para ser também, que o Caso Fazem Caso Toco, com uma flautista, Susan Lavell, portanto, ela é britânica, e o que ela me dizia de bem da cidade, e o ponto de encontro que justificou que ela viesse encontrar-se, no caso, com o caso do Carmo, e depois também com o Ivan Lins. Enfim, um tributo à lusofonia, mas também um tributo, de facto, à própria cidade. Fugiu a baixa de brinco de pérola chiado, passou de passeio de risco de alfaiate ao combro, subiu de navio os negros pontos dos sinais do seu olhar. Café ao alto, à proa no alto, no salto ao bairro alto, à proa no alto, afundaste do Titanic de Lisboa, que há em ti. Desde logo, deixando aqui enigmático, e antes de ir falar da sua vida até aqui, mas enigmático, Lisboa 7. Ora, o 7 é um número, podemos quase dizer, mágico, e Lisboa está muito ligada às 7 colinas. E pergunto-lhe, a que propósito, então, Lisboa 7? Por vezes, assim, as pessoas têm confundido um pouco Lisboa 7 pelas 7 colinas, e pelo número também místico, que é o número 7. Mas isto partiu de uma expressão que se chama Diaba 7, uhum. Que é Diaba solta, Diaba sem regra, e no fundo eu transpus a cidade sem regra, a cidade do passeio, a cidade que se pode usufruir dela à solta, portanto, logo aí também associada às 7 colinas. De certa forma é um bocado falacioso, porque não se sabe bem se tem 7 colinas, se quer identificar Lisboa com outra cidade, mas pronto. De qualquer maneira, o número 7 também é muito, muito representativo para mim, e é um número que me segue também, e que e também é o meu sétimo disco, portanto tudo isso é do Lisboa 7. Exato, estão conjugados os fatores para escolher este. Exatamente, é um pouco abrangente, se quisermos dizer assim. Caminho largo, no bolso a moeda, do troco do gelado na esquina. Saboreio-te na gente que vem e que passa de outros lados. não dá para viajar-te, é pouco. Levo-te mesmo assim, de moeda no bolso, pela nuvem que nos diz: mostrem de vós a Paris. Mostrem de vós a Paris. Sabes, sabes, gostava de levar-te a Paris, mas agora não posso mostrar-te mais que o Largo Martim Muniz. Sabes, sabes, gostava de levar-te a Paris, mas agora não posso mostrar-te mais que o Largo Martim Muniz. Mostrar-te mais que o Largo Martim Muniz. Sabes, sabes, gostava de levar-te a Paris, mas agora não posso mostrar-te mais que o Largo Martim Muniz. Mas vamos recuar no tempo. Antes de mais, e até porque enfim, estamos a falar com um senhor que não se deve importar nada, de certeza, de dizer qual é a sua idade, eu posso começar por dizer que tem 10, mais 10 anos que eu, portanto, eu sou do ano 72 e eu li o Jorge Rivotti, é de 62, portanto, é só fazer as contas, como diria um excelso primeiro-ministro deste país. E a verdade é que tem andado na música, eu sei que veio, deixando o Brasil, curiosamente, no mesmo dia em que Carlos Paredes fazia anos, portanto, exatamente, é, um dos aniversários do Carlos Paredes. Exatamente, portanto podemos ver que aqui estava de algum modo a ficar destinado. E a verdade é que vai estar, enfim, em França, mas quando veio a Portugal, por vicissitudes provavelmente familiares, veio-se andar a Reais em Tomar. E é lá que inicia o seu estudo musical, portanto, que é muito versátil e muito abrangente, não é? E que, pronto, de repente vai-se cruzando também com aqueles outros nomes de Tomara que estão ligados também à música. No momento, o Carlos Moisés, portanto, foi o que julgo saber que seu colega de carteira, não é? Exatamente, e colega de carteira e amigo de outros grupos, uhum, de música, de outro tipo de música, e amigo em si, em geral, não é? Amigo também das passeatas noturnas e das passeatas diurnas e da escola em si, do conservatório, que nós estudámos os dois no conservatório. Mas pronto, também queria acrescentar que Tomar também tem outros grandes nomes, começando pela música erudita, temos o Fernando Lopes Graça, que é, digamos, que o grande compositor erudito deste país, de quase todos os tempos, não é? Que partilhou trabalhos com o Bartók e com o Stravinsky, não é? Logo também a Filarmónica Fraude, que foi um grupo dos anos 70 que teve grande sucesso, como o caso do Luís Linhares. Portanto, há uma série de gente em Tomar, o Conselho de Tomar tem 4 bandas filarmónicas, portanto isso é muito significativo, não é? E a dizer o nome, por exemplo, eu lembro de ter entrevistado aqui o Beto Betuc, portanto, que também está ligado, por exemplo, também um homem da percussão, né? E hoje também dedicado à guitarra, não é? Sim, o Beto também é compositor, também faz as suas coisas, as suas composições, portanto há ali toda uma parafernália, se podemos chamar assim. Um alfobra, podemos chamá-lo assim, um alfobra que vai germinando. Sim, é uma cidade que teve grande desenvolvimento musical, logo desde o princípio do século XX, houve ali uma dinâmica muito importante, como, por exemplo, um cine-teatro que fazia, inclusivamente fazia filmes mudos com acompanhamento, portanto havia ali uma força musical que não se sabe bem de onde é que veio, Também havia a tradição do convento, não é? Que é um convento que é património mundial, e no convento sempre tocavam grandes músicos e grandes orquestras, na altura, para os reis. Portanto, tudo isso vem um pouco nessa linhagem, não é? E Tomar, de facto, foi e continua a ser, digamos, um grande gerador de criativos e de pessoas que, de certa forma, ligadas não só à música, mas a outros tipos de arte em geral também. Tomar foi muito importante e é muito importante nesta altura. E isso ditou aquilo que é hoje o Jorge Rivotti? O Jorge Rivotti começou ali, sim, desde pequeno, está no conservatório, depois integrado em várias associações, inclusive também fiz teatro e também aquilo é muito rico em teatro. E pronto, essa foi toda a minha cultura, não é? Inclusive ligado a uma associação que é a Associação Canto Firme, que foi muito importante na minha formação em geral, onde está ligado também o Luís Linhares, que pertencia à Filarmónica Fraude, uma banda muito importante, que gravou O Menino, que depois a Quinta do Bilo vem fazer uma versão também desse tema, que é um tema tradicional. Portanto, tudo ali foi a minha, digamos que o meu alimento, não é? E todo é o contacto que tive com compositores eruditos, tudo isso influenciou a minha música e tudo. E foi, de certa forma, o meu berço também artístico, foi Tomar. Este disco, curiosamente, e hoje já estamos aqui a falar de Lisboa 7, inicia com um instrumental. E temos aqui, desde já, um reparo em relação aos nossos ouvintes, é que este disco todo ele foi escrito por si, quer letra, quer música. Sim, tudo. E, o facto de ter um instrumental significa também que, para si, o não ter palavra não significa menos arte. Como é dizer, o facto de ser instrumentista faz com que de si também entenda que também a sua produção, mesmo que não tenha letra. E curiosamente é mesmo o tema que abre o disco. Sim, o tema chamado Cristo Rei. Não é? Cristo Rei, exatamente. Cristo Rei tem a ver com o outro lado da cidade, não é? É a perspectiva da cidade. Portanto, quem já foi ao Cristo Rei, lá acima tem uma perspectiva da cidade completamente abrangente, não é? É uma cidade quase sem limite, não é? O rio, o mar, o branco da cidade. Portanto, isso é, digamos que tentei lidar com o Cristo Rei como se fosse uma paisagem, não é? E a inspiração foi do outro lado, não é? E no fundo tentei, sem palavras, produzir um pouco a ambiência de Lisboa e tudo aquilo que, aliás, este foi feito um videoclipe sobre esse tema, que tem exatamente, é um barco, não é? Um cacilheiro que anda por ali, e tem de certa forma também uma homenagem também ao Cristo Rei, que está sempre a olhar para Lisboa e, como dizem os mais cristãos, abençoando Lisboa, não é? Uhum. E no fundo foi essa a inspiração e essa tentativa de transposição daquilo que os meus olhos viam do outro lado, não é? Dizem que em Lisboa não fosse os prédios que lhe fizeram lá à frente e a Cristo Rei ia dialogando com o Marquês de Pombal. Mas, exatamente. Sabe Deus o que diriam eles hoje em dia desta nossa Lisboa ou deste nosso país, se calhar pior ainda. Mas é esse propósito. Eu ouvi o seu disco e há pouco me disse também de Lisboa, da influência que tem cosmopolita, lembrei-me do penúltimo, que já disse um outro, agora recente, dos Dead Combo, e que tinha lá o Lisboa Mulata. Sim, sim. E é também uma das influências possíveis desta Lisboa. Mas, curiosamente, e não só por via das letras, quem ouvir o seu disco com muita atenção, como eu julgo que o fiz, de repente também encontra aqui sonoridades quase que ir buscar Londres. E digo isto a propósito do Yellow Submarine, que de repente parece que temos aqui laivos dessa música e de repente temos até uma referência não a um submarino, mas a um elétrico amarelo, como se tivesse botas, não é? Falo-me dessa, enfim, que bom momento de inspiração lhe permitiu chegar a esta letra. Essa letra é muito curiosa, porque eu, quando fiz as letras sobre Lisboa, e quem reparar nas letras, as letras não são exatamente sobre monumentos ou sobre as origens de Lisboa, são momentos que eu passei por Lisboa. E esse, é muito curioso esse tema, porque muita gente me pergunta isso. Esse tema é um barco que anda aqui, que é um hipoturismo, que é um barco que faz o rio, uhum, e depois entra numa rampa e vem, tem rodas e vem para a cidade. Serve um pouco como ligação entre o... E aquilo é exatamente, é um barco amarelo. E uma vez, estava a passar no semáforo e estava um navio ao semáforo. Portanto, isso é uma coisa um bocado absurda, não é? Eu nunca tinha visto aquilo e eu disse, mas o que é isto, o navio ao semáforo? E surgiu aquele tema, é um tema sem pretenso, qualquer tipo de pretensão, relatar um facto, é relatar uma... São fotografias, são imagens de Lisboa. E, portanto, deu... E lembrei-me desse pequenino trecho, já muita gente que assiste ao Yellow Submarine. Sim, assumo isso, é também a minha influência que tive dos Beatles e, em geral, de toda a música, não é? E o disco está um pouco pintado com essas imagens, não é? Daquilo que fui vendo, daquilo que fui passeando. Aliás, inclusive, eu tenho uma rúbrica também no Facebook que se chama Esta Hora, que são imagens que vou tirando, fotografias que vou fazendo sempre com o telemóvel, e depois vou recolhendo essas fotografias, e essas fotografias foram inspiradoras também, e de certa forma está tudo um pouco associado, não é? Tudo o que aparece em Lisboa, as coisas saem um pouco de trás das coisas para se mostrarem, não é? E foi essa a intenção do aliás, o tema chama-se Ao Semáforo, um Navio. Eu julguei que Lisboa era cidade de ter os barcos no rio, mas juro, ao semáforo estava um navio. Juro, quase que até bati em mim. Vais, mas é pensar que eu estou maluco. Olha que eu não estou a brincar. O gajo do táxi abatendo, tu não estás a ver-te acreditar. Vi o na, vi o amarelo, ali mesmo ao gancho de ré. Bem por baixo tinha umas rodas mais parecidas com botas sem pés. Vi o navio amarelo ali mesmo ao cacho de ré. Bem por baixo tinha umas rodas mais parecidas com botas sem pés. Aqui à procura daquilo que o Jorge Vivotti veio fazer até aqui, claro, também temos a curiosidade, não é? E damos consigo também que algumas das pessoas que vêm trabalhar consigo neste disco, no momento o Miguel Galpi no contrabaixo, já tinham trabalhado consigo anteriormente, nomeadamente num recital que veio a oferecer há uns anos atrás, o Sr. Mendes oferece tributo a Jorge Vivotti, usando também aqui um trabalho curioso, o facto de ter Mendes no seu segundo nome, não é? Este tipo de pessoas que foi encontrando ao longo da sua vida e com quem também já foi gravando, fez com que hoje em dia fosse a altura certa para sair um disco como este, Lisboa 7? Sim, Lisboa 7 aparece também com uma certa necessidade de criar. Aliás, a minha posição na vida é um pouco criativa, se podemos dizer assim. Eu não consigo passar sem criar, e isso faz de mim mais feliz. E então isso veio um pouco nessa base, esse tributo que eu fiz a mim mesmo, se podemos dizer assim, sim, veio na colaboração com o Miguel Gelpi. E então nessa altura eu propus: ó Miguel, olha, eu gostava de fazer um disco contigo, só guitarra e contrabaixo. E surgiu um pouco assim, andámos 2 anos a trabalhar nisso, juntávamos todas as semanas, e foi sendo feito nas calmas, como se costuma dizer, sem grande ansiedade, Surgiu na altura certa, surgiu na altura em que Lisboa também precisa de outro tipo de sonoridade, que o fado hoje, não é que eu esteja, não seja contra o fado, mas o fado hoje é um pouco invasor, digamos que a música, na música neste momento, e eu acho que isto poderia ser também uma alternativa, e não só para portugueses em geral, mas para uma certa identificação da sonoridade de Lisboa, porque de certa forma também há ali qualquer coisa de em termos harmónicos e até em termos melódicos, há ali qualquer coisa que pode até roçar o fado, mas não é o fado. E de certa forma isto também foi um pouco o disco que quis fazer nesta altura e neste momento. Este disco, pelo que me dizem, foi gravado já em dezembro de 2014. Exatamente. Há aqui um interregno de 2 anos. Isso são vicissitudes de licenciamento, vicissitudes de lançamento. O que é que faz com um disco que esteja arrumadinho em dois anos? Muita coisa. O tempo ideal para o lançar, o tempo de maturação também, e pronto, também houve, de certa forma, algumas questões editoriais, mas antes deste disco saiu uma edição limitada, que é uma cassete cerâmica que eu produzi também, que saiu já no princípio em abril deste ano, e que foi, digamos, que é um trabalho paralelo, que é uma cassete em cerâmica que tem uma perna e que vem substituir, de certa forma, o formato CD, não é? Uhum. E, portanto, acaba por não ter 2 anos, acaba por ter 1 ano e meio, não é? Portanto, desde a saída. Não sei, eu acho que os discos têm que sair quando eles têm que exatamente sair. Exato. Se demora 2 ou 3 anos, isso não me incomoda muito. Hoje o tempo é cada vez mais efêmero, não é? Os 2 anos passam de a pisca ao olho, não é? Sim, é um... Eu acho que foi a altura certa, não há se's aqui, se tivesse saído, não, o se para mim não existe, e foi o que foi, e saiu neste momento, e se calhar também teve algumas vantagens de sair, porque agora há uma época natalícia que pode eventualmente, em termos comerciais, também ter uma vantagem, também poder resultar melhor. Portanto, há toda uma série de fatores que levaram a que isto fosse nesta altura, e sem grande preocupação da minha parte. Não penso assim, podia ter saído. Não, foi o que foi. E se calhar durante este tempo que ele teve, não teve arrumado, atenção, teve... Ele estava na gaveta, mas estava sempre... Claro, a gaveta nunca estava fechada. Não é? A gaveta nunca estava fechada, exatamente. E sai com um selo interessantíssimo do Alain Verchier, que tão bons trabalhos tem posto cá fora. Ando vagueando chateado, um pouco zangado. Ando à toa, apanho o comboio, vou daqui para Lisboa. Ainda sobre a questão da gravação do disco, o que lemos também é que ele foi gravado em direto. Exatamente. Ora bem, isto é uma vontade de o fazer assim ou foi apenas uma questão técnica? Foi a vontade de o fazer assim, porque como o disco era só três instrumentos, neste caso a voz, uhum, a guitarra e o contrabaixo, e depois teve a participação na guitarra clássica do Pedro Joia, uhum, e do Filipe Simões. Uhum. Já lá iremos. Nas percussões e no vibrafone. Porque isto é como fazer um disco assim. Ele estava tão bem ensaiado que eu pensei assim, epá, isto nós fazemos dois ou três takes de cada música e retiramos o melhor take. Isto é um pouco como faz o jazz, não é? Uhum. O jazz também faz música assim. Porquê? Porque as cadências e o ritmo e a dinâmica do disco é completamente diferente do que se for gravado de outra maneira, não é? Geralmente os discos são gravados com um clique, que é para os músicos não se perderem, e depois esse clique é retirado. Ora, o que é que acontece? Quando nós estamos sujeitos a esse clique, a esse tempo, não é, que está marcado lá nos auscultadores, que depois não se ouve nas gravações, acaba por a dinâmica do disco ser um pouco flat, ou ser um pouco direita. E eu quis que isso não estivesse lá. Eu quis que isso resultasse como tocámos as quatro, sentámos em estúdio, portanto, e foi em direto, inclusive a voz, nem sequer fiz overdubs de voz, foi tudo o que saiu, foi feito diretamente assim, novo. E agora, se me perguntasse, vou fazer outro disco também assim, não sei. Acho que foi o sentimento também e de certa forma dar alma no sentido dinâmico e aliás há passagens dos discos que eu ouço algumas vezes, já não ouço tanto agora, mas eu ouço algumas vezes e pensei, pá, esta passagem sim, parece que estava ali à espera de qualquer coisa sem ser aquele tempo marcado, percebe? Tem muito a ver com o sentimento interior e a forma como se está a fazer na altura, isso é muito importante também. Já aludiu a eles, mas eu queria enfatizar. Vêm ter aqui a colaboração de Pedro Joia, que curiosamente vi este verão a acompanhar a Carroseta. E, sim, ele é, inclusive ele é diretor artístico, é diretor musical da Marisa. Uhum. Enfim, tem álbuns também magníficos e, sim, o Filipe Simões, do vibrafone e percussão. Agora, quando é que entendeu que era a altura de chamar assim, portanto, além do contrabaixo, chamar assim outros, outros músicos e outras performances para verter aqui neste Lisboa 7? Teve a ver também com uma questão de, sobretudo, o Cristo Rei, em que eu pensei na guitarra dele e sobretudo no vibrafone para dar de certa forma também uma ambiência, uma certa calmia, no fundo era, que era o mar, não é? A ondulação do mar e o vibrafone tem muito a ver com o timbre do vibrafone, tem muito a ver com isso. E não só, e porque são dois amigos que também já participaram em discos meus e são dois amigos pessoais e são dois amigos que frequentam a minha casa e eu frequento a casa deles. E isso tudo misturado resulta sempre muito melhor, já nos conhecemos muito bem e portanto essa facilidade quando entramos no estúdio quase que nem ensaiamos, olha, vamos lá ver só mais ou menos aqui as harmonias e não sei o quê, tudo bem, e depois sai o que sair, não é? Porque quando se convida um músico para entrar num disco é porque nós temos que ver que é aquele músico que vai representar aquela sensação e aquela alma. Portanto, isso são os dois músicos que eu achei que poderiam representar isso, não só também pela minha amizade com eles, mas pela minha relação que tenho já há alguns anos de musicais e de amizade. De decote no bolso, fiz-me de vestido na mão, perdi-me até na ilusão deste vestido canção. Mas quero entrar na marcha à frente, que seja de chita vestida. Quero assim vestir-me contente, até que reste esta vida. E o vestido descita, mexita na avenida, a vontade de te abraçar, de te levar da liberdade ao mar. Thank you. te abraçar, de te levar da liberdade ao mar. Para que estarei aqui na Boa Nova, como é o caso de Jorge Rivotti, passa por aqui por uma fase de três desafios. Espero que esteja disponível para eles. Vamos embora. Então vamos a eles. O primeiro desafio é este. Imagine que vem aqui, uma vez que disse já conhecia a cidade, vem aqui ao Parque de Mandanelho. Olha, isto é um parque lindíssimo, também merecia um tema, num devaneio seu. Pois bem, chega ao Parque de Mandanelho e lhe diz assim, pode trazer consigo ou duas bandas ou dois autores nacionais para o seu concerto. Pois bem, quem é que o Jorge Rivotti iria convidar? Para fazer um concerto com... Aí, eu poderia escolher neste momento Penicos de Prata. Muito bem, Penicos de Prata. Eu não sei se conheço. Conheço. E convidava Samuel Uria. O Samuel Uria. Enfim, esse nem viria de muito longe, porque enfim, tem família pois em Tondela, não é? É certo, portanto, sim. Samuel Uria e os Penicos. Alvos rabalhudos com as cabeças ruliças. Tão brilhantes hortaliças meteram tentação. Era franco hortelão, deu-me uma cova amarela para me dar gosto à panela. Deu-me um nabo na mão. Fui a palpar os tomates que tinham o meu hortelão. Mostrou-me na baldinha, deu-me um nabo na mão. Fui a palpar os tomates que tinham o meu hortelão. Mostrou-me na baldinha, deu-me um nabo na mão. Fui a palpar os tomates que tinham o meu hortelão. Mostrou-me na baldinha, deu-me um nabo na mão. Fui a palpar os tomates que tinham o meu hortelão. Mostrou-me na baldinha, deu-me um nabo na mão. Eu não me corda. Agora, o desafio é outro. Vem alguém da cena internacional e vem aqui, por Vidal Formoso, e quando chega a Portugal diz, eu não preciso ter no meu concerto a participação do Jorge Rivotti. Pois bem, de onde gostaria que viesse um convite desse tipo? Ludovic Einaudi e Antissa. O terceiro desafio. Imagino que vai haver um disco de tributo a uma banda, a um autor nacional, e que pedem ao Jorge Rivotti que faça, construa à sua maneira, uma versão de um tema desse autor ou dessa banda para entregar o tal disco de tributo. Diga-me, que banda ou autor gostaria de homenagear e com que música é que o faria? Zeca Afonso. Zeca Afonso. Que amor não me engana. Que amor não me engana. Muito bem. Sinto souber irmã. se aflitam, quanto mais se apartam, mais eu vou seguir. Estamos a terminar a sua conversa, mas eu não queria deixar de ir embora, mas já sem dar os parabéns no que respeito também à questão gráfica do próprio disco, que está muito interessante, enigmático logo à partida. Depois tem aqui uns passarinhos que eu, vai me perdoar, não se identificar de que espécie é, mas está muito bonito e com a vantagem de que, sem qualquer tipo de trabalho, no momento em que se abre o CD, para tirar o disco em si, tem-se logo acesso às letras. E isso, dou-lhes parabéns, porque de facto é um convite para quem esteja a ouvir o seu disco, acompanhe efetivamente a leitura. Aliás, este é um disco para ouvir com algum sossego, parece-me. Diga-me, a quem se deve este trabalho e naturalmente que está satisfeito com ele, claro. Portanto, este trabalho gráfico é de uma amiga minha que se chama Inês Amaro, aliás ela assina como Miss Inês Amaro, que também trabalha comigo noutras coisas e noutros projetos também. E portanto a ideia foi dela, do pássaro, e se pudermos identificar, Lisboa é uma cidade de aves migratórias, portanto vêm muitas aves do norte da África que repousam aqui, que é, aliás, Lisboa é um estuário, não é? Portanto teve muito a ver com isso e com a ideia dos pássaros passarem por cima de nós e de fazerem parte, de certa forma, também de uma certa espiritualidade de Lisboa e da minha espiritualidade também, da vontade de voar, não sei. Eu acho que ela conseguiu captar isso e acho que resultou também muito bem, eu gostei muito e, no fundo, é a minha imagem a metade. E o resto é a liberdade, se podemos dizer assim. Ora, agradecer, claro, ao Jorge a disponibilidade que teve para connosco, para falar sobre este seu magnífico trabalho. Desejar-lhe, naturalmente, boas festas, porque estamos na altura delas, um Feliz Natal e um bom ano que venha, e que este ano traga muitas oportunidades para mostrar profusamente este seu trabalho. E, claro, ficamos com um canal aberto entre nós e teremos muito gosto de voltar a falar consigo, quando vier um trabalho, um concerto, o que for que justifique falarmos aqui uma vez mais sobre Jorge Rivaldo. Eu também queria agradecer ao Pedro, em primeiro lugar também, à Rádio Boa Nova, a toda a gente de Oliveira do Hospital, que estarei com muito gosto para um concerto, assim se quiserem convidar, como é óbvio, e também desejar um bom Natal e já agora um bom 2017 para toda a gente, que no fundo é aquilo que esperamos todos. Lisboa, Lisboa, tu és a passagem por mim. Lisboa, Lisboa, o teu nome ainda nem vi. Basta que sei, já sei.